4:23. Estou acordado e vendo os freguês na onda, pensando sempre na sua vez. Nem tudo se soluciona. 4:23. Estou acordado e vendo os freguês na onda, pensando sempre na sua vez. Nem tudo se soluciona. O que quer essa hora? O que querem pra ir embora? Da janela vejo 2-6, MR no fone, manda música, meu olhar vê vocês. Cocaína pra não dormir virar, vem pensar só no dia e aterrissar. Bermuda cara, vendida se pá, pra madrugada, vodka orlof, parceira paga no chão, pode pá. Oba, dizem quando o cash cai na conta, demônio sorri, criado pra gastar no efeito bomba. Oba, dizem quando o cash cai na conta, demônio sorri, criado pra gastar no efeito. Vejo o sol nascer, é lindo brilho no início do dia. O que contagia? O álcool e alguém morrer na corrida. E na onda morrer no fim do dia. O corre de cada um é de cada um. Meu celular já não toca, é menos um, mais um. Já são 4:44. Saí do meu quarto, acendi na sala e segui no anonimato. Um crime fascista, não seja burro. E seu baseado no lugar errado, lombra a pista. Foda-se, tá escuro. Não seja burro, não seja burro. 4:23. Estou acordado e vendo os freguês na onda, pensando sempre na sua vez. Nem tudo se soluciona. 4:23. Estou acordado e vendo os freguês na onda, pensando sempre na sua vez. Nem tudo se soluciona. Criado de madrugada com um objetivo, matar racistas. Criado na mata dos mais egoístas, dos mais egoístas. Quem se arrisca, ganha bem, bem, ganha bem. No beat sempre vou além, além, vou além. Mas não quero falar disso. Pro meu disco arrisco, hino do estúdio sai sorrindo. Compromisso divino, pacto do nascimento. Vejo tudo diferente, não torço pro sofrimento. Ali vem meu crescimento, atento. Inspiro e passo pelo túnel contra o vento. Paga de louco, aí tô dominando. Tu não me conheces, barro sem usar seus panos. 4:23, estou acordado e vendo os freguês da onda, pensando sempre na sua vez. Nem tudo se soluciona. 4:23. Tô acordado e vendo os freguês da onda, pensando sempre na sua vez. Nem tudo se soluciona.